zero. Zero. Qual é o meu mais forte que você mantém? Mantendo 2000 pés. Tem condições de voar na 380 para interceptar o localizador? Afirmativo, 080 então. Salvador, bom dia, voo 9963.3010, pronto. Voo 9963, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 160 graus, 079. Livre de alinhar e decolar, zona zero, voo 9963. Sole Lima Romeu Mike, já na final do ILS, tá 1-0, tá já prosseguindo descida. Descente, Lima Romeu Mike para ingresso no circuito, chame a torre em 1-8-9-5. 1-8-9-5, gente. Papatango Lima Romeu Mike. Papatango Lima Romeu Mike, avistado, QNH1019, confirma intenções. Prossegue com pouso para a cabeceira 197. Lima Romeu Mike, reporte para o cancelamento. Tá, pode prosseguir com o cancelamento então, da presente de Lima Romeu Mike. Lima Romeu Mike, plano cancelar 208, curva à esquerda, gire base pela direita, reporte final 197. Porta lá final da 1-7, Lima Romeu Mike. Não, 9963, decolado 08, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, 1963, 9963, boa noite. Controle Salvador, gol 9963, Dael, passa 1600, boa noite. 9963, boa noite, contato radar, confere nível 360, ruína pro de Leda. 360, Leda, gol 9963. Meu Mike? Prossiga. Ainda não consegui avistar a cabeceira da Ana 7. Lima Romeu Mike, informa que o senhor está sobre a rotatória. Continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso, porque o senhor fez uma base longa. Ah, ok, gente, eu estou longe do prolongamento da Ana 7, confirme. Aproximadamente umas 4 milhas e meia. Vai interceptar sinal da Ana 7, confirme. A sinal está à esquerda do senhor. À direita, confirme. Esquerda. Eu estou visualizando aqui a cabeceira que provavelmente vai ser a Ana 7. À minha direita. Próximo à minha asa direita. Afirmo, está correto. Ah, ok, gente. Lima Romeu Mike, autorizado por uso pistão no 7, vento 160 graus, o nono Alive. Sim, pouso autorizado no 7, Lima Romeu Mike. Lima Romeu Mike, confirme o pátio após pouso. Pátio 5. Gente. Meu Mike, solo 15, libere direita via Papá. Correção, autorizado o backtrack, libere esquerda via Papá, estaciona a frequência livre. Confirmando, prossegue para o pátio 5, é o acesso seria então via Papá com ele. Afirmo, a taxiway à esquerda, Papá. Como é o Mike na escuta? Prossiga na escuta. Essa taxiway que o senhor ingressou é a Quebec. Tem condições de fazer o backtrack? Aqui, amor. Seu papá está em frente. Ah, ok. E o pátio fica logo em frente também, ok? Afirmo. Está em frente o pátio 5. Não, meu Mike irá aproximar, irá precisar de algum apoio de som? Não, preciso não, só tirar um parque aqui, tudo bem, se tiver, mas não, gente. Thank you. próxima. Romeu Mike, prossiga. Ele só precisa de estar no auxílio de parte aqui para pegar a gente aqui no parte. Quantas pessoas? São três pessoas. Gente. Que é o TAM Mike XPJ. TAM Mike XPJ, que prossiga. Que hora Mike XPJ se encontra no pátio principal, posição 3, solicita autorização da 3 principal para 13 remota. Autorizado, chama o término. Entra. informa que recebeu informação de falha. Na escuta do SPO. Boa noite, é o Sr. Mike XTO, que informa o tema de reboque na remotinha 14, 13, 13 do Parque Principal. Muito obrigado, boa noite. Gente, boa noite. bom dia, Papa Romeu, Bravo, seu toque, informação forte, autorização de 130 no 220. Bom dia, Bravo Tatão, autorizado São November Tango Foxtrot, nível 220, Plano Yankee, via Golf 677, decolagem da pista 7, curva à direita, após a decolagem, perfil de saída Coral, aciona 5113, controle 119, décima 8. Autorizado, correto, Bravo Tatango, confirme PAB. PAB 04, venda baixa. Gente, pressionamento táxi decolagem, chama 1-1-9-2-9-5, ajuste de altímetro 1-0-9. 1-0-9 para táxi 1-1-8-9-14, obrigado.